O povo logo voltou a seus pecados e continuou nos mesmos até que mais nenhum remédio houve. 2 Crom. 36 15. 16. Autor. O autor humano é desconhecido. Acredita-se que Jeremias compilou os registros feitos por Natã, Gad e outros. Esfera de ação. Desde o reinado de Jorão sobre Judá e Acasias sobre Israel, até o cativeiro, cobrindo um período de 308 anos desde 896-588 a. Graus Celsius. Conteúdo. I. O fim do ministério de Elias. Caps. 1.2.2.13. 2. O ministério de Eliseu. Caps. 2.2.14-13-2.21. 3. O declínio e a queda de Israel. Caps. 13.22-17-41. 4. O declínio e a queda de Judá. Caps. 18.25. Enquanto o estudante lê os capítulos, deve fazer uma lista dos reis de Judá e de Israel, como fez no primeiro livro. Anexamos aqui uma lista paralela desses reis. 88 através da Bíblia livro por livro. Reis de Judá. Acasias, Atalias, Joãs, Amazias, Azarias, Uzias. Profetas de reis de Israel. Profetas Judá de Israel. Jotão, Acas, Ezequias, Manassés, Amon, Josias. Joacás, Joaquim, Joaquim, Zedequias. Isaías, Amós, Oséias. Miqueias, Naum. Sofonias, Jeremias. Abacuque, Jorão, Jeú. Joacás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Naim, Pecaias, Peca, Oséias. Eliseu, Jonas, Joel. E o fim do ministério de Elias. 1. Elias e Acasias. 1:8. 2. A transladação de Elias. 2:1-13. Quem adoeceu nesse tempo? Que espécie de homem era? Qual era seu grande pecado? Êxodo 23. Deut 5:7. Que sentença foi pronunciada sobre ele? Como se descreve Elias? 1:8. Qualquer aparência de crueldade que há na sorte dos dois capitães e seus homens será removida. Auto IRS 8:9. Mar em consideração as circunstâncias. Sendo Deus o rei de Israel, Acasias devia governar o povo de acordo com a lei divina. Portanto, prender o profeta do Senhor, por ter este cumprido um dever ordenado, era ato de um rebelde ímpio e notório. Os capitães ajudaram o rei na sua rebelião, e excederam em seu dever militar por insultos depreciativos. Ao usar o termo varão de Deus, o falaram e risou com acento grave. Riamente, crendo que não era um verdadeiro profeta, ou se o consideravam como um verdadeiro profeta, a intimação de que se rendesse e se submetesse ao rei era um insulto ainda mais flagrante, sendo a linguagem do segundo capitão pior que a do primeiro. O castigo foi infligido não para vingar um insulto pessoal a Elias, mas para vingar um insulto a Deus na pessoa de seu profeta. E o castigo não foi infligido pelo profeta, mas sim pela mão de Deus, que se propôs a fazer o Senhor. 2:1. Quem sabia disso? 2:3. Que milagre fez Elias junto ao Jordão? Que petição fez Eliseu? Com que condição lhe foi concedida? 2. O ministério de Eliseu. Os acontecimentos principais do ministério de Eliseu são os seguintes. 1. O primeiro milagre de Eliseu. A divisão das águas do Jordão. 2:14. 2. O saneamento das águas más. 2:2.19-22. 3. A maldição dos rapazes irreverentes. 2:2.23-25. 4. A sua repreensão pela aliança de Josafá e Jurão. 3:2.10-27. 5. O aumento do azeite da viúva. 4:1-7. 6. Restauração da vida do filho da mulher sunamita. 4:8-37. 7. O saneamento da panela mortífera. 4:2.38-41. 8. Alimentação dos 100 homens. 4:2.42-44. 9. A cura de Naamã. 5:1-27. 10. O machado feito flutuar. 6:1-7. 11. Eliseu e o exército sírio. 6:8-23. 12. A promessa de Eliseu de alimento. 7:1-20. 13. Sua predição de 7 anos de fome. 8:1. 2. 14. A visita de Eliseu a Ben-Hadad. 8:7-15. 15. O envio de um profeta para ungir a Jeú, rei. 9:1-10. 16. Enfermidade e morte de Eliseu. 13:2.14-21. Notem a referência aos filhos dos profetas. 2:3. Sabemos então que havia escolas naqueles dias onde os jovens israelitas eram preparados para o ministério profético. Cump. E são 10:5-10. 2 Reis 6:1. O capítulo 2 e 23 tem apresentado certa dificuldade a muitas pessoas. Citamos de diversos comentadores os rapazes mencionados aqui eram os infiéis dos jovens idólatras do lugar, os quais, fingindo não acreditarem a informação da trasladação do amo de Eliseu, instavam sarcasticamente que continuasse na sua carreira gloriosa. A expressão calvo era um nome depreciativo no Oriente, aplicado até a uma pessoa com muito cabelo. As pessoas de que se tratavam não eram pequenas crianças mal criadas, mas sim jovens responsáveis pelo que diziam e faziam. Nem devemos esquecer o fato de que esses jovens pertenciam a uma cidade que era o centro e a sede principal da apostasia, e que, por esta razão, é chamada Beit Aven, a saber, a casa do ídolo, em vez de Betê, casa de Deus. Assim eram literalmente os filhos da apostasia e representavam em geral a nova geração apóstata. Os antigos expositores supõem que os adultos tivessem incitado os jovens e que o seu objetivo tivesse sido de tornar ridículo e desprezível, desde o princípio de sua carreira, o novo chefe da CIA-traço, ou através da Bíblia livro por livro. IRS 91, se de profetas. Assim sendo, não era falta de moral da parte do profeta, nem indignidade, que levou Eliseu a ameaçar com castigo divino os jovens imprudentes, que desprezavam no santo profeta o ofício sagrado ao qual Jeová tinha chamado. Muito ao contrário, ele fez o que pertencia ao seu ofício profético. Ele mesmo, no entanto, não executou o castigo, deixou em isso aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. Foi o juízo de Deus que recaiu sobre esses rapazes, e indiretamente sobre a cidade da qual vieram, trazendo à memória a ameaça da lei: e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado e vos apocarão, e os vossos caminhos serão desertos. Lê 26:21, 22:3. O declínio e a queda de Israel. Quais nações foram enviadas contra Israel? 13:22, 15:19. 29. Quais eram os sentimentos de Jeová para com Israel? 13:23, 14:26, 27. Sob que reinado se deu o cativeiro de Israel? Capitão 17. Como apressou ele o juízo de Israel? 17:4. Notem a acusação de Deus sobre Israel no capitão 17:7-23. A emigração forçada das tribos para a Síria foi um dos resultados do princípio despótico aceito por todo o Oriente, segundo o qual era justificado tornar impossível uma sublevação das nações subjugadas. Neste caso não foi meramente uma trasladação a um outro país, mas também o começo da dissolução das 10 tribos como nação. Não lhes foi designada uma província particular da Síria como sua moradia, mas sim várias províncias distantes uma da outra, de maneira que, embora uma ou outra tribo tivesse permanecido mais ou menos unida, as diversas tribos ficaram espalhadas no 9:2 através da Bíblia livro por livro. Uma nação estrangeira, sem a mínima conexão orgânica entre si, nunca mais voltaram a unir-se. Pelo contrário, gradualmente se perderam entre as nações que as rodeavam, de maneira que nada se sabe até hoje do que sucedeu a elas, e toda a tentativa de descobrir os seus vestígios tem sido debalde. Nesta parte, o exílio das tribos se distingue do de Judá e de Benjamim. O desterro em Babilônia foi temporário. Durou um período definido que fora predito pelos profetas. 2 Crom 36:21, Ger 29:10. Não foi como o exílio assírio, um período de dissolução nacional. Judá não pereceu no exílio, ao contrário, ganhou forças e voltou à terra da promissão. Enquanto das 10 tribos só poucos que se tinham unido a Judá e chegado a ser parte desta tribo, conseguiram voltar. As 10 tribos tinham, por meio de violenta separação do resto da nação, rompido a união do povo escolhido, e, para poder manter esta separação, tinham se rebelado contra o pacto nacional com Jeová. O rompimento do pacto era a pedra angular de sua existência com uma nação independente, e dessa maneira também tinham renunciado o destino do povo de Deus na história do mundo. Eram o fragmento maior da nação inteira, mas eram apenas um membro separado que foi cortado do tronco comum. Um ramo separado do tronco, que não podia senão murchar. Depois de 250 anos de existência separada, quando todas as provas da graça e fidelidade divinas tinham sido debalhadas, foi a sorte natural das 10 tribos perecerem e cessarem de ser uma nação independente. O Senhor removeu-se da sua vista. Ficou apenas a sublinhado tribo de Judá 17:18. O caso de Judá foi diferente. Embora tenha pecado muitas vezes e profundamente contra o seu Deus, nunca se rebelou de modo formal em princípio contra o pacto e muito menos era a sua existência edificada sobre o rompimento do pacto. Permaneceu como apoio e preservador da lei e assim também da promessa. Sua IRS 9:3. Deportação foi na verdade um castigo duro e bem merecido, mas não o fez perecer, e nem como nação desapareceu da história, mas foi preservada até que viesse aquele do qual se disse: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Luke 1:32-33. Bar. Para ocupar o lugar dos israelitas, o rei da Síria enviou colonos de seus domínios. Sua idolatria trouxe sobre eles o juízo de Deus em forma de leões entre eles. O rei da Síria logo enviou um sacerdote israelita para instruir os colonos na religião de Jeová. Embora aceitassem esta religião, continuaram ainda adorando ídolos. Misturaram-se com os restos das 10 tribos que ficaram na terra e desta união surgiram os samaritanos. Mais tarde abandonaram a idolatria e chegaram a ser zelosos aderentes da lei de Moisés. Depois do cativeiro, ansiosos para se tornarem israelitas, procuraram unir-se às duas tribos, mas foram rejeitados por Esdras e Neemias. Esdras 4:1-3. Isto deu origem ao ódio. Os samaritanos mais tarde construíram o templo rival no Monte Gerizim e reivindicaram para esse local o seu lugar verdadeiro de adoração. João 4:20. Este templo mais tarde foi destruído por um rei judaico. Os judeus odiavam-nos e com desprezo se referiam a eles como os convertidos dos leões, pelas circunstâncias de sua conversão. Quem, na sua opinião, foi o melhor rei de Israel? E o pior? 4. O declínio e a queda de Judá. O reino de Judá durou mais ou menos 150 anos mais do que o de Israel. Sua história é muito mais luminosa do que a de Israel. Enquanto sofreu muitas alterações de dinastia, a linhagem real de Davi foi conservada intacta em Judá. Enquanto a história de Israel apresenta uma sucessão de revoltas e usurpações, a história de Ju 94 e R.S. da é relativamente pacífica. A preservação de Judá pôde explicar-se pelo fato de que havia de vir por seu intermédio o Messias. Os capítulos 24 e 25 relatam o cativeiro de Judá. Há três épocas deste. 1. A primeira invasão de Nabucodonosor. 24:1-2. A primeira deportação à Babilônia. 24:2-11-16. 3. O sítio e a destruição de Jerusalém e a deportação final. Capitão 25. Notem que, como no caso das 10 tribos, a rebelião do rei de Judá contra a nação invasora foi a causa do cativeiro final. 24:20. Leia a acusação e a condenação de Deus sobre Judá. 2 Crônicas 36:15-17. Qual foi, na sua opinião, a idade áurea de Judá? Qual foi o pior reinado?